e muitas mensagens, muitos amigos mandaram aqui as mensagens para o Edelson Moura, né? E o pessoal está torcendo por a gente. Eu tenho certeza que esta torcida, esta, como é que se fala, todas estas orações que vocês estão fazendo, quando for rezar, de noite, de dia, não importa a hora, você só lembra do Edelson Moura, coloque aí o nosso plano, o nosso projeto na sua oração. Eu vou ensinar para você como é que eu rezo pelos meus amigos. Quando eu estou rezando minha Ave Maria, meu Pai Nosso, o meu terço, eu também rezo muito o Terço da Libertação, não sei se vocês conhecem, porque o Terço da Libertação, ele nos liberta das amarras, das pessoas invejosas, que é o que mais temos na vida, meus amigos. Meus amigos, existem muitas pessoas que elas são tão invejosas, que elas funcionam com uma carga negativa tão grande contra nós, que às vezes é muito pior do que um feitiço, do que uma macumba, do que... Você tem que ter cuidado com essas pessoas. E temos que nos proteger diariamente, orando, pedindo a Deus para que nos oriente, para que mande para nós coisas boas, coisas positivas, e para que Deus também possa destruir o mal que possa se abater contra o nosso lar, contra a nossa família. Existem pessoas que, ao ver você em casa, com a sua família, tudo em ordem, tudo organizado, tudo bonitinho, elas sentem tanta inveja, que se você estiver desprotegido, se você não estiver em oração, esta maldade, esta inveja, ela termina impregnando você e a sua família. E aí a sua vida, então, começa a virar um inferno, começa a virar uma coisa séria, porque a inveja é isso. A inveja, ela é oriunda dos fracos, dos derrotados, dos espíritos malignos, dos ímpios. A inveja não vem de pessoas boas, de almas puras. A inveja, ela é oriunda dos impuros, dos incrédulos, das pessoas nojentas, podres. Então é preciso sim, me desculpem estar falando assim, né, dessa forma tão direta, mas é a realidade, não tem como esconder. Então o invejoso, ele existe, ele está aí na face da terra, e muitas vezes está tão pertinho de você, está do lado da sua casa, está em frente à sua casa. Você vai saindo com o carro, com seu carrinho novo, sua aquisição que Deus abençoou, o seu trabalho para você adquirir, e lá na frente, muitas vezes, ele está com a mangueira aguando as plantas da casa dele, com o pescoço esticado e com o zoião rogando praga. Tomara que bata o carro, tomara que se arrebente, que pegue fogo, entendeu? É assim o invejoso. O invejoso, ele não pensa diferente, ele pensa no seu mal, na sua destruição. Então você, quando for sair de casa, reze, ore, peça a Deus, sobretudo para afastar você dos males que as pessoas desejam na sua vida e na vida da sua família. Eu vou trazer agora uma música que o Amado Batista canta, que sempre foi e sempre será um grande sucesso: O Fruto do Nosso Amor. Existia entre nós dois, sem esperar que depois fosse tudo se acabar. Mas neste mundo, que o perfeito não tem vida, não merecemos, querida, viver juntos e amar. Nosso Senhor para sempre te levou, nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor. Aquele filho seria a nossa alegria, eu senti naquele dia ser um pai, ser um senhor. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir. Vi seu sorriso

diante desses poderosos. É um grão de areia no deserto. É um grão de areia no deserto. Eu sou uma gotinha no oceano diante desses poderosos. E por ser uma gotinha, nós decidimos, eu e a minha equipe, nós decidimos que o nosso projeto, ele não poderia ser apenas de crescimento nosso. Ele tem que ser de crescimento nosso, mas de muito crescimento, mais crescimento ainda, daqueles que vêm trabalhar conosco. As outras empresas, elas colocam um vendedor em cada metro quadrado, em cada esquina, em cada rua, em cada avenida. Eles colocam 10, 20 vendedores pelas cidades e montam uma infraestrutura enorme para ganhar muito dinheiro desta forma. Mas nós pensamos diferente. Nós não colocamos um em cada esquina. Nós não colocamos um em cada metro quadrado. Nosso objetivo é fazer com que nós tenhamos 2, 3, 4, no máximo. Quando a cidade é grande, quando a cidade é uma capital que tem assim, nós colocamos mais. Em detrimento da população, nós vamos avançando, vamos dando oportunidades a bairros, coloca um representante num bairro, um representante em outro bairro, mas nós não colocamos aquela enxurrada de vendedores, porque se a gente fizer isso, eu vou ganhar muito dinheiro. Nós vamos ganhar muito dinheiro, mas e as pessoas? Serão sacrificadas e viverão eternamente vendendo 300 reais, o outro 200 reais, o outro 500 reais. E essas pessoas, elas terminam não crescendo. Elas crescem a empresa, porque milhões de pessoas vendendo 300 reais é um grande negócio para a empresa. Para você, talvez possa estar enganado. Talvez não seja um grande negócio, mas a Saúde com Beleza, repito para vocês, é um projeto de riqueza. Projeto de riqueza é assim, são poucos, mas aqueles poucos, eles ganham o suficiente para estarem felizes, contentes e crescendo junto com a gente. Eles vão crescer. Porque eles, quando assumem uma cidade, eles têm ali aquela cidade, 1, 2 representantes, 3, no máximo. Então, nós temos sim representantes em cidades brasileiras que eles ganham mais de 20 mil reais por mês. Mas isso só é possível por causa do nosso projeto. Então, às vezes, a pessoa fica chateada, fica triste, porque nós não colocamos aquela enxurrada, porque não é esse o nosso objetivo, não é essa a nossa meta. A nossa meta é trabalhar com poucos, mas com poucos que ganhem muito. Oh, Edelson Moura, é sabido esse homem. Olha, solidão sem fim. Vamos trazer agora mais um sucesso com o Amado Batista. Sentir que eu estou na beleza de uma flor, numa canção de amor, nas marcas do seu corpo, que o meu corpo marcou, do sabor do meu beijo, que em sua boca ficou. Se um dia na distância você chorar por mim, você pode acreditar, também estou assim, chorando a sua falta, na solidão sem fim. E vou te esperar a vida inteira, enfim. Mais uma noite se vai, sai, na tristeza eu caí. A solidão chega mais, uma lágrima cai e eu não te esqueci. Você chorar por mim, você pode acreditar, também estou assim, chorando a sua falta, na solidão sem fim, e vou te esperar a vida inteira, enfim. Mais uma noite se vai, a insônia não sai, na tristeza eu caí. A solidão chega mais, uma lágrima cai e eu não te esqueci. Mais uma noite se vai, a insônia não sai, na tristeza eu caí. A solidão chega mais, uma lágrima cai e eu não te esqueci. Por onde você for, vai sentir que eu estou. Amado Batista, o mais amado do Brasil. O Brasil está ligado no programa do Amado Batista. E eu agora vou tocar uma música muito bonita e vou mandar esta música, sabe para quem? É aqui, Delson Moura, Nilce Nogueira, da cidade de Pereiro, no estado do Ceará. Eu ouço seus programas todos os dias pela Rádio Pereira FM 104,9. Gostaria que você mandasse um alô para mim. Um abraço e que Deus lhe abençoe. Que bom! Obrigado a todos da Pereiro FM 104,9. Vamos ouvir? Tum Tum de Saudade. Parece faltar parafuso. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Acordamos tarde do nosso erro. Somente agora a nação brasileira percebe o grande erro cometido por eleger pessoas que não mereciam nos representar. Este despertar tardio da nossa população está fazendo com que paguemos um preço caro, alto, muito alto, e centenas e milhares de pessoas irão sofrer consequências drásticas, dramáticas. Em Brasília, já falei isso para vocês, mais de 2.000 empresas foram fechadas em menos de 6 meses. Empresas grandes, grandiosas. Teve empresa que fechou as portas com mais de 100 funcionários. Sabe o que é isso, meus amigos? A crise. A crise. A cidade do automóvel em Brasília, isto é um fato. Se você for lá, você vai comprovar o que o Edelson Moura está falando. Dezenas de grandes agências, de grandes lojas, galpões enormes, que geravam empregos, que geravam recursos, que pagavam impostos, foram fechados. Galpões enormes foram fechados. Em decorrência de quê? Da crise. Somente nos últimos 2 meses, mais de 1 milhão de desempregados. E não pense você que a coisa tende a melhorar no próximo mês. Não. A coisa vai piorar mais ainda. Porque eles não param de roubar. Eles não conseguem parar de roubar. Eles não conseguem parar de nos assaltar. Esses políticos que estão aí, a grande maioria, esta é a verdade, uma grande maioria, estão nos roubando covardemente, assustadoramente. Perderam a vergonha, perderam o amor pela pátria, perderam toda postura, perderam tudo, toda a credibilidade. O povo não acredita mais. O povo não aguenta mais, não tem como aguentar. Quem é que se conforma? Quem é que tem conforto de saber que estamos aí nas mãos dessas quadrilhas, desses ladrões, dias e noites nos roubando, mandando nosso dinheiro para fora, mandando nosso dinheiro para outros países? Tem partidos políticos aí tão ricos, que se eu fosse presidente da República, eu ia quebrar esses partidos todos no meio. Eu ia tirar o dinheiro de todos eles. A grana que foi roubada, que foi estraçalhada. Olha, eu pegava tudo. Onde tivesse dinheiro de partido político, eu ia pegar tudo e devolver para os cofres públicos. Sem perguntar nada a ninguém. Eu não sei se pode fazer isso, gente. Será que poderia? Eu sou macho pra caramba. Eu sou macho. Não, porque eu sou mesmo. Eu sou macho mesmo. Porque veja só, não é justo que o nosso povo, a nossa população, pague um preço tão caro em detrimento da irresponsabilidade desses homens. Cadê nossa justiça? Cadê nossa justiça? Cadê a justiça social? Cadê, meus amigos, a credibilidade destes homens? Perderam? Que pena! Que pena! Que vocês mesmos, vocês que são juízes, vocês que estão aí envolvidos com a justiça, gente, estas quadrilhas, estes ladrões, eles não podem ficar assim. Eles têm que ser punidos, eles têm que ir para a cadeia, sim. As nossas cadeias, os nossos presídios estão abarrotados de ladrõezinhos de galinhas, ladrõezinhos de pequeno porte. Vamos encher mais ainda esses presídios, mas é com esses grandalhões que roubam milhões de reais dos cofres públicos. Não pode continuar, de forma nenhuma não pode.

tanta doença que às vezes você olha assim e diz, ah, mas será que vai prestar? Dores pelo corpo. Óleo de avestruz supremo é rico em ômegas, é um alimento natural. Você se alimenta e ele entra na sua corrente sanguínea, também consertando muitas coisas erradas. Quando você toma uma quimioterapia, você fica com a imunidade baixa. Tome óleo de avestruz supremo, minha amiga. É, tome o óleo de avestruz supremo. Ele é muito bom também. Você vai encontrar no nosso site depoimentos de pessoas que já tiveram câncer, pessoas que foram tratadas do câncer. Então, os ômegas, eles auxiliam na recuperação. Eles ajudam você, né, a recuperar, a ter, como é que se diz, uma recuperação mais rápida, aumenta a sua imunidade. E ainda as vitaminas A e E, tá ok? Vamos agora tocar para vocês o negócio da China. Ah, vocês estão esperando o Edelson Moura dar o telefone, não é? Anote o telefone da nossa central de vendas. É 61-3532-6993. 61-3532-6993. Você pode ligar neste número e nós vamos passar para você também toda a informação onde ficam os nossos representantes. Se você mora numa cidade, não sabe quem é o representante da cidade, você pode ligar nesse número que a gente vai informar para você. E agora, o negócio da China, eu quero oferecer para o meu marido Antônio, meus filhos Andressa, Anderson e Alessandra. Eu sou fã. Sou Elisanete Villanova, da cidade de Teresina, no estado do Piauí, no bairro Vamos Ver o Sol. Eu te adoro, Edelson. Tchau. Tchau também para você. Tchau para o seu maridão, Antônio. Tchau para os filhos Andressa, Anderson e Alessandra. Ok? Obrigado, Elisanete. E vamos cantar agora Negócio da China. Eu vou levar você pra comer no meu apê. E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar. Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer. Que eu levei você pra comer no meu apê. Você sabe mexer com coisa de comer. Com seu negócio aberto me chamou pra conhecer. Conheci, gostei, comi lombinho à mineira. Comida de primeira, comidinha mineira. É um trem bom demais. Quem come, quem conhece, não esquece jamais. Eu vou levar você pra comer no meu apê. E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar. Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer. Que eu levei você pra comer no meu apê. Como mais brasileira, sabor não tem igual. E tem a estrangeira, que é muito especial. Eu como a japonesa e também a portuguesa. Por causa do bacalhau, saquei pra esquentar, vinho pra completar. Mas na hora do virabá não dá pra comparar. Eu vou levar você pra comer no meu apê. E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar. Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer. Que eu levei você pra comer no meu apê. Negócio de cabelo é o que mais grana dá. Mas os cabeleireiros não te deixam entrar. Eles são os pioneiros, lutam pelo seu lugar. E guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Não dá pra encarar, não faço zigue-zá. Nem jogo caxangá, melhor deixar pra lá. Uma comidinha boa simplesmente me fascina. Dá dinheiro e dá prazer. E é o negócio da China.